Importados, a loja que presenteia você e sua família. Famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Alô, Melody! Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. O famoso 16 toneladas. Ela tá na fita, ela tá na fita, ela tá na fita, ela tá na fita. Nando Importados, Nando Importados. A loja que presenteia você e sua família. Bairro Fonte Boa, Castanhal, Pará. Conferir a loja Nando Importados no Fonte Boa. Essa é mais uma produção dele. Vou fazer uma serenada só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenada só pra te ver dançar pelada. Vai rapidada, tocando o chão, vai rapidada. Tocando o chão, vai rapidada. Tocando o chão, vai rapidada. Tocando o chão. Essa é mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. Hey.

16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Importados, a loja que presenteia você e sua família. Importados, contatos 98857-9706 e 98250-9092 e contato pelo WhatsApp 98723-1363. Contatos 98857-9706 e 98250-9092 e contato pelo WhatsApp 98723-1363. Mega DJ Hugo de Castanhal. Contatos pelo WhatsApp 98309-1777. Chop on foreign lane. Contatos 988-57-9706 e 982-50-9092. E contato pelo WhatsApp 98723-1363. Nando Importados, a loja que presenteia você e sua família. Importados, contatos 988-57-9706 e 982-50-9092. E contato pelo WhatsApp 98723-1363. Aqui é dos amigos Breno e Caio César. De que adianta eu tentar mudar? Se você não muda, insiste em cobrar. Eu não sou atencioso, agora que eu sou carinhoso, você fica amarga. Se melhorar, estraga. Se eu faço limpo, passa. Se eu pôr açúcar nesse mel, a abelha enjoa. Eu não mudei à toa, melhor entender. Nessa mistura só dá eu faltar você, faltar você. Olha aí, eu aqui tô mudado e você não percebeu. Nem aí, eu aqui queimando de febre de amor e você esfriou 6 graus abaixo de zero. Tô amando por dois e você aí, eu aqui tô mudado e você não percebeu. Nem aí, eu aqui queimando de febre de amor e você esfriou 6 graus abaixo de zero. Tô amando por dois e você não leva a sério. Também gosto de falar de amor. Onde que adianta eu tentar mudar? Se você não muda, insiste em cobrar. Eu não sou atencioso, agora que eu sou carinhoso, você fica amarga. Se melhorar, estraga. Se eu faço limpo, embaça. Se eu pôr açúcar nesse mel, a abelha enjoa. Eu não mudei à toa, melhor entender. Nessa mistura só dá eu faltar você, faltar você. Olha aí, eu aqui tô mudado e você não percebeu. Nem aí, eu aqui queimando de febre de amor e você esfriou 6 graus abaixo de zero. Tô amando por dois e você aí, eu aqui tô mudado e você não percebeu. Nem aí, eu aqui queimando.